Alceu Valença! Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bom, coração bota, coração balão, coração São João. A gente se ilumina dizendo já não há mais coração. Coração novo, coração, coração bola, coração balão, coração sojão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eu disse bolo, bolo, bolo, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. É bolo, bolo, bolo, bolo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Comigo. Tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração novo, coração bota, coração balão, coração João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bola, bola, bola, bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola de balão. Olha o prêmio! A gente se ilude dizendo já não há mais coração.